Júnior. Solta! Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Eu quero fazer você feliz. E vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. E pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. E o tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Cadê você? E nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir. E nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você?